Uma boa noite a todos. Boa noite. É um prazer para mim partilhar um pouquinho da Páscoa com vocês, né? E pela graça de Jesus, existem muitas pessoas estudando a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. Domingo todo aí as pessoas fizeram seus trabalhos missionários, fizeram cultos e relembraram aquele que é talvez o maior acontecimento da história desse mundo, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Nós vivemos num país cristão e a maior parte de nós já conhece a história de Jesus, então perde um pouco assim da novidade ou da surpresa você ouvir falar que Jesus ressuscitou dentre os mortos. A gente ouve isso, a gente está acostumado a ouvir isso, e a gente não se sente muito assim impactado por isso, como se isso fosse uma novidade ou algo extremamente fora do comum e maravilhoso, porque a gente já ouviu falar e a gente não para para pensar muitas vezes no que tudo isso significa, o quanto essa experiência da ressurreição de Jesus transformou a história deste mundo. Porque foi porque Jesus ressuscitou que os discípulos foram pregar o Evangelho, que os discípulos escreveram o Novo Testamento, e que a igreja cumpre a sua missão de pregar o Evangelho, para que muito em breve Cristo retorne nas nuvens do céu. Sem a ressurreição de Jesus, ninguém acredita nele. Acabou, morreu, fim da linha, não tem mais discípulo, não tem mais nada, morreu o Mestre. Mas quando o Mestre volta à vida e olha nos olhos do discípulo, aí sim o discípulo tem uma verdadeira lição de quem é Jesus Cristo. Mas já que eu não posso contar uma novidade, que é o fato de que Jesus ressuscitou, eu preparei uma mensagem cujo título é assim: Os resultados da ressurreição de Jesus Cristo. Eu fui estudar esse tema na Bíblia, o tema da ressurreição. E eu fui procurar quantos versos da Bíblia falam a respeito de ressurreição, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, usando os termos diretos relacionados com essa ideia da ressurreição, tanto substantivos, verbos, as declinações, etc. Agora eu queria perguntar para você, quantos versos da Bíblia você acha que falam sobre ressurreição? Não se preocupe em dar uma resposta certa, eu queria saber a opinião, o chute. Vê se alguém aqui é bom de chute. Pode chutar alto, pode chutar baixo. Quantos versos da Bíblia, mais ou menos, você diria que falam da ressurreição? 10. 10 versículos da Bíblia. Quem acha que é mais do que 10? 12. 12 versos. Ele acha que é 2 a mais do que ela. E vocês dois? Quantos? 30. Uns 30 versículos da Bíblia falam de ressurreição. Você acha que uns 30? 20. Uns 20? E aí desse lado aqui, e você? 15. Quem mais? 35. 35, mas... Irmãos, vocês... Eu acho que vocês são uns bando de descrentes na ressurreição. Brincadeira, irmãos. Se a Bíblia falasse da ressurreição em um só versículo, seria verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Então um verso é verdade? É verdade. Não existem versículos mentirosos na Bíblia. Então uma coisa é verdade não é porque ela está escrita muitas vezes na Bíblia, é porque ela está na Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Entretanto, eu encontrei na Bíblia, para ser assim exato com vocês, 159 versículos falando de ressurreição. Quem chutou mais alto aí foi 35, né? Mas tudo bem, a gente não é obrigado a saber de cor essas coisas não. 139, quem chutou mais chutou 35, só o 39 já é mais, né? Ainda bota uma centena a mais, para vocês entenderem que esse tema é um tema importante. E o que que é a ressurreição? É alguém que morreu retornar à vida. Só que A ressurreição, ela pode acontecer de três perspectivas diferentes, pelo menos. Existiram pessoas que morreram e ressuscitaram para continuar sua vida mortal. Alguns exemplos. Lá no Antigo Testamento, Eliseu foi um grande profeta, fez muitos milagres. Eliseu morre e é sepultado. Passa-se um tempo e morre uma outra pessoa, e os homens pegam o cadáver daquela pessoa e jogam no túmulo onde estava ali sepultado Eliseu. E a Bíblia diz que esse cadáver, essa pessoa que morreu, ao ser lançada no túmulo de Eliseu, é ressuscitada e volta à vida. Agora, essa pessoa que foi ressuscitada, poderíamos dizer que ela foi assim, curada. A vida dela foi prolongada, foi retomada, mas ela não se tornou imortal. Outros exemplos disso, as ressurreições que Jesus realizou durante o seu ministério. A filha de Jairo e outras pessoas que Jesus ressuscitou nos evangelhos. Um dos mais famosos exemplos, talvez o mais famoso, é Lázaro. Estava 4 dias morto e Jesus reconduziu ele à vida. Deu a vida a ele novamente. Mas Deus, naquele momento, não glorificou essas pessoas, não tornou elas imortais. Simplesmente reconduziu elas à vida. Como eu morresse aqui agora, morro. Passo 4 dias morto, passo 30 minutos morto, passo 2 horas morto. E aí Deus me ressuscita para eu viver mais 10 anos e morro de novo. Mais 20 anos e morro de novo. Ok? Então essa é uma perspectiva sobre a ressurreição. Mas eu falei que tem 3. A segunda perspectiva sobre a ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou para nunca mais morrer. E quando os salvos ressuscitarem, aqueles que morrerem, eles vão ressuscitar para nunca mais morrer. Essa é a segunda perspectiva a respeito da ressurreição. É quando nós vamos receber a vida imortal. Mas existe uma terceira perspectiva. Quando os ímpios participarem da segunda ressurreição. Eles vão ressuscitar para enfrentar o julgamento de Deus, porque eles pecaram? Não, porque eles rejeitaram a Jesus como seu Salvador. Porque ninguém vai ser condenado porque pecou, porque senão todos seriam condenados. Ninguém vai ser condenado diante de Deus porque pecou. Se alguém for condenado, é porque rejeitou a obra de salvação que Jesus realizou ao morrer e ressuscitar por nós. Entende a diferença? Não é assim, quem não peca vai para o céu, quem peca vai para o inferno. Não é assim. Todos pecaram, Jesus morreu por todos. E quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Essa é a diferença entre os salvos e os perdidos. Agora, eu estou falando bastante, e até agora nós não lemos a Bíblia, não é verdade? E eu queria conduzir vocês a um texto muito interessante, Isaías capítulo 26, versos 14 e o verso 19. E nós vamos passear pela palavra de Deus para entendermos esse tema fantástico, maravilhoso, para que a gente conheça a verdade do Senhor. Olha que 2 versículos interessantes, verso 14 e o verso 19. Vamos ler o verso 14 primeiro. Olha só o que a Bíblia nos diz. E aqui o Espírito Santo inspirou Isaías para escrever assim: mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Verso 19: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará a luz os seus mortos. Se você lesse somente o versículo 14, você poderia ter a visão que a maioria das pessoas tem: morto não ressuscita. Quando teu pai morre, a tua mãe morre, quando um filho morre, uma filha morre, um amigo, um conhecido, você fica esperando daqui uma semana ele ressuscitar para voltar a conversar com você? Você espera que daqui um ano, dois ou três, ele volte à vida e volte a conversar com você? Não! Quando uma pessoa morre, a gente perde todas as esperanças de reencontrar com ela, porque acabou. Morto não ressuscita. E Isaías está colocando isso para a gente. Morto não ressuscita, sombra não ressuscita. E aqui, aparentemente, a morte é o fim de tudo. E muitas pessoas, conscientemente ou não, começam a pensar assim: eu vou aproveitar essa vida, porque a hora que acabar, acabou para sempre. Não tem mais prazer, não tem mais alegria, não tem mais dinheiro, não tem mais sexo, não tem mais comida, não tem mais bebida, não tem mais nada, então vamos aproveitar agora. E essa é a filosofia prática de muitas pessoas no nosso mundo. Mas Isaías diz assim: mas os mortos e eu vou morrer, e todo mundo que vai morrer vai ressuscitar, vai voltar à vida pela obra sobrenatural do poder infinito de Deus. E aqui, irmãos, a gente começa a precisar entender algumas coisas. Quando a gente começa a estudar a mensagem da ressurreição, a gente começa a se questionar a respeito da morte. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia, Eclesiastes capítulo 9, é um livro antes de Isaías. Se você vai voltando aí pertinho de Isaías, o próximo livro já é o livro de Eclesiastes. Eu queria que você abrisse no capítulo 9, para a gente ler os clássicos textos dos versos 5 e 6. Enquanto vocês abrem a Bíblia, deixa eu explicar algumas coisas para vocês. A mensagem da ressurreição é a mensagem que aqueles que morreram vão voltar à vida. E isso nos dá curiosidade de saber o que é que acontece com a pessoa quando ela morre. E sabe de uma coisa, irmãos? Deixa eu dizer para vocês. A partir do estudo da ressurreição, a gente tem curiosidade para saber o que acontece quando a gente morre. E sabe de uma coisa, irmãos? Pode parecer para você um pouco bobo que eu precise vir aqui na igreja essa noite para defender que o morto está morto durante a sua morte. Não parece bobo eu ter que dizer isso? Vou repetir: o morto está morto durante a sua morte. Não parece bobo eu ter que dizer isso? Mas se eu não digo isso, e se eu não explico, tem um monte de gente por aí querendo dizer o contrário. Já ouviram falar do Espiritismo? Tem alguns que não gostam do nome Espiritismo. Eles preferem o nome Espiritualismo. Tudo bem. Já ouviu falar de Espiritismo e Espiritualismo? Pois é. É a crença de que o homem morto não está morto. Ele saiu do corpo. Ele está no céu, ele está no purgatório, ele está no inferno, ele está em algum lugar menos morto. Em algum lugar aí ele está pensando, falando, sentindo dor ou prazer, vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, lembrando alguma coisa. Inclusive, no meio das igrejas cristãs, tem muita gente que pensa assim, católicos e evangélicos, que o morto não está morto, está na glória. Está no purgatório, está no inferno, está não sei aonde. E aí o pastor Ezequiel tem que vir essa noite e dizer que o morto está morto. Vamos entender o que isso significa. Eclesiastes 9, verso 5 e verso 6. E a Bíblia diz assim, meus irmãos: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Irmãos, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Só existe morte porque um dia existiu pecado. E eu gosto daquela frase que diz assim: se nunca houvesse existido pecado, se não existisse o pecado, a morte não começaria. Mas se a morte não começasse, o pecado não terminava. Interessante essa ideia. O pecado deu luz à morte, e a morte é a sentença do pecado. É por isso que a Bíblia diz: e o último inimigo a ser vencido é a morte. Porque a promessa é que Deus vai destruir o pecado para sempre. Mas olha só, em que o pecado transforma a nossa vida? Em nada, um absoluto nada. A morte pega tudo de bom que a gente vive, o amor, o prazer, a alegria, as boas lembranças, as boas experiências, as coisas lindas e maravilhosas que a gente viu na vida, e a morte apaga tudo. Igualmente, o sofrimento, a tristeza, a dor, a mágoa, o ódio, a inveja, qualquer maldade, a morte vem e apaga. E através da morte, o pecado destrói a nossa vida por completo e não resta nem lembrança. Pesado, não é? Isso é a morte. É quando a vida que foi vivida se torna em nada. E agora vocês precisam entender, então, porque é tão importante a mensagem da ressurreição. Porque a ressurreição é a mensagem de que Deus vai reconduzir a vida àqueles que perderam tudo pela morte. Estão percebendo o quanto que é importante a mensagem da ressurreição? Agora, a mensagem bíblica da ressurreição, ela coloca em maus lençóis os espíritas católicos e evangélicos que creem que a alma está viva em algum lugar por aí. Porque se é necessário ressuscitar, eu preciso estar morto de verdade. Porque se eu estiver vivo em algum outro planeta, através da reencarnação, se eu estiver vivo lá no céu, a doutrina da ressurreição demonstra que essa noção espírita, católica e evangélica é uma mentira. Não tem ninguém na glória, não tem ninguém no purgatório, não tem ninguém no inferno, porque todos estão inconscientes no pó da terra. Morrer é como dormir sem sonhar. Sabe aquele dia que você trabalha tão pesado, que você está tão cansado ou cansada, que você deita na cama 1 hora da manhã e acorda às 7 horas da manhã. Passaram ali 6 horas, mas para você parece que você deitou agora e acordou agora. Você não vê nada. Tem noites que a gente sonha, a gente viaja e tem um monte de sonho, mas não. Não é esse o tipo de sono. A morte é um sono onde ninguém sonha. Isso é a morte. Por isso, a doutrina espírita, católica ou evangélica, que diz diferente, é uma deturpação da verdade. Eles até tentam usar versículos da Bíblia para defender essa ideia, mas todos os versículos que eles usam estão sendo mal interpretados. O texto de Eclesiastes é claro: o morto não sabe nada e não tem parte em nada do que acontece debaixo do sol. Mas Ezequiel, meu pai morreu faz 10 anos e ele apareceu para mim depois de morto. Meu filho, minha filha morreu faz 1 ano e mandou uma mensagem pelo centro espírita e eu vi o espírito. E está cheio de história assim, meus irmãos. Talvez até alguns de vocês já possam ter visto algum espírito aí por aí. Agora entendam uma coisa: A Bíblia diz que o morto não vê nada, não faz nada, não participa de nada debaixo do sol. Então quem são esses espíritos que aparecem para as pessoas? A Bíblia diz, irmãos, que o próprio diabo se disfarça como um anjo de luz. Se o diabo pode se disfarçar de anjo de luz, será que para ele é muito difícil se disfarçar como um ser humano? Nós, com a nossa capacidade, que é bem menor que a dos anjos, podemos ligar para alguém imitando a voz do Lula, né? Tem muita gente que imita o Lula por aí, né? E tem alguns que imitam igualzinho. Mas olha só que interessante. Nós, seres humanos, conseguimos imitar uns aos outros. Na questão da voz, o diabo consegue imitar a aparência, a voz, a letra, cheiro, qualquer coisa. E começa a fazer o quê? Enganar as pessoas. E dizer para elas assim: mãe, eu morri no acidente, mas eu estou bem, mãe, fica tranquila. Pode morrer sossegada que não dá nada. E o diabo vai levando a sua obra de engano. Segundo ele começou lá no Jardim do Éden: certamente não morrereis. Não existe morte. Mas a Bíblia diz: onde existe pecado, existe morte. E nós morremos porque somos pecadores. E para nos dar a vida eterna, Jesus morreu por nós e ressuscitou. E a morte é um sono onde ninguém sonha. Mas Ezequiel, de onde você tira isso? João capítulo 11. Dá uma olhadinha lá, versos 11 a 14. De onde é que eu tiro que a morte é um sono onde ninguém sonha? Das palavras do Senhor Jesus. E aqui nós estamos no contexto da ressurreição de Lázaro. E a Bíblia nos diz assim, a partir do verso 11, do capítulo 11 de João: isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro dormiu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se ele dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Sabe, irmãos, quando a gente está tão doente que mal consegue dormir de tanta dor, talvez Lázaro estivesse passando por uma doença tão difícil assim. Não sabemos qual problema ele teve, mas muita dor, mal consegue dormir, acorda durante a noite ofegante, gritando, gemendo de dor. E aí Jesus diz para os discípulos assim: o nosso amigo Lázaro dormiu. Aí os discípulos ficam animados: bom, se ele conseguiu dormir, ele já está melhorando, ele está bem, ele vai se recuperar. Aí Jesus diz assim: vocês não estão entendendo que tipo de dormir é que eu estou falando. Nosso amigo Lázaro morreu. Versos 21 a 25 do capítulo 11. E aí a Bíblia diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Jesus tem poder de dar a vida. Por quê? Porque ele é o autor da vida. E todo mundo que foi ressuscitado, lá com Eliseu, em todo o Antigo Testamento, no Novo Testamento, foi ressuscitado pelo poder, graça e misericórdia de Jesus Cristo. Agora, por que é que a ressurreição de Jesus é mais especial do que a ressurreição dos outros? Por causa da identidade de Jesus. Paulo escreve assim: Jesus é o primogênito dos mortos. Colossenses 1,18. Jesus é o principal daqueles que foram mortos. E por que que ele é o principal? Por causa da sua identidade. João 1, verso 1. Que identidade é essa, Ezequiel? É a identidade mais maravilhosa que você possa imaginar. E a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 14, verso 6. Jesus Cristo é Deus que se fez homem, o Verbo que se fez carne. E a Bíblia diz assim: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe por que a ressurreição de Jesus é especial? Porque a morte dele é especial. E por quê? Por causa da identidade de quem ele é. Atos 3, verso 15, dá uma olhadinha aí. E quando a igreja do Novo Testamento começa a pregar o Evangelho, ela proclama assim aos homens: de Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Quem é que morreu por você? O autor da vida. É por isso que quando Jesus volta à vida, ele volta para nunca mais morrer. E ele diz: se você crê em mim, você não morrerá eternamente. Você vai viver para sempre no meu reino, ao meu lado. Se você crê em mim. Agora entendam uma coisa: no Novo Testamento, a mensagem da ressurreição faz parte daquilo que é o fundamento da doutrina cristã. Hebreus 6, versos 1 e 2, chega a dizer que a ressurreição dos mortos é uma doutrina elementar, fundamental e básica. Porque a mensagem cristã é que Jesus venceu a morte. E porque Ele venceu, Ele também vai nos dar vida além da morte. E nós também seremos ressuscitados. Agora, eu queria terminar com vocês mostrando cinco textos da Bíblia. O primeiro deles, 1 Pedro 1, verso 3. Lá no finalzinho do Novo Testamento. E agora eu queria conversar sobre os resultados da ressurreição de Jesus Cristo, que é o título do meu sermão, lembra? Quais são os resultados da ressurreição? E o primeiro deles está em 1 Pedro 1, verso 3, e a Bíblia diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque Jesus ressuscitou, nós fomos regenerados por Deus para termos uma esperança viva, para não vivermos mais como pessoas que nascem, crescem, envelhecem e morrem, e ponto final. E só o que importa na vida é ganhar dinheiro, é ter prazer com cigarro, bebida, sexo, droga, televisão, futebol, sei lá mais o que o mundo oferece. Porque tem muita gente achando que a vida é só isso. Mas irmãos, a vida não é só isso. Porque Jesus ressuscitou, nós fomos regenerados para termos uma esperança além da vida. Porque a nossa vida não termina num túmulo. A nossa vida vai terminar num céu de eterna glória, se amarmos a Deus, amarmos a Jesus e amarmos uns aos outros, onde não há pranto, nem luto, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. E nós temos essa esperança. Por quê? Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, meus irmãos. Agora imagina esse homem Pedro que está ensinando isso. Pedro conheceu Jesus em pessoa. Pedro viu Jesus curar, ressuscitar, andar sobre a água, multiplicar pães, morrer sobre a cruz e vencer a morte. Você acha que Pedro confiava em Deus ou não confiava? Claro que sim, ele viu. E a pregação que esse homem fez atravessa os séculos e chega até você nessa noite. Eu vi Jesus Cristo ressuscitado. Ele me regenerou para uma viva esperança. E você também pode ter viva esperança no teu coração essa noite. Esperança além da morte. Esperança além dessa vida, meus irmãos. Segundo texto, Colossenses 2, versos 10 a 15. Volta um pouquinho aí no Novo Testamento. E nesse texto, Paulo nos diz assim: também nele, em Cristo, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo diz algo essencial aqui. Deus ressuscitou o Cristo dos mortos, e mediante o batismo, pela fé em Jesus, quem foi batizado foi ressuscitado espiritualmente para uma nova vida. E nessa nova vida, qual é a realidade? A realidade é a perfeição em Cristo, o perdão dos pecados. Quem está em Cristo vive perdoado dos seus pecados na presença de Deus. E Deus não te acusa, e Deus não te condena, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vê como a mensagem da ressurreição é séria? Porque Jesus ressuscitou, pela fé em Jesus, eu que aceitei o batismo, fui ressuscitado pelo poder de Deus. Agora, essa ressurreição é uma ressurreição espiritual. Eu ainda sou mortal, mas cedo ou mais tarde, se Jesus não voltar, eu vou morrer. Mas mesmo que eu morra, se eu estou em Cristo, eu vou viver para sempre. Viver ao lado de Jesus. E agora, para terminar, Romanos 4. Nós vamos ler três textos na carta aos Romanos e terminamos. Romanos 4, versos 23 a 25. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Lembra do sermão de sábado? A justificação é uma coisa central na experiência cristã. É através da justificação que Deus pega o pastor Ezequiel injusto e declara ele justo, porque ele crê naquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E esse texto diz duas coisas importantes. Jesus morreu por causa das nossas transgressões, mas ele venceu a morte para poder perdoar as nossas transgressões. Ele pagou o preço na cruz, mas a história dele não termina na cruz. Ele vence a morte, e porque ele venceu a morte, você pode ser justificado dos teus pecados diante de Deus. Não porque você não peca, porque essa não é a verdade, mas porque você tem fé em Jesus. E quem tem fé em Jesus tem tudo, porque quem tem o Filho tem a vida, não será condenado. Romanos 7, verso 4, penúltimo texto, bem pertinho aí de Romanos 4, e aqui Paulo escreve assim: assim, meus irmãos, também vós, Morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Paulo é um escritor maravilhoso da palavra de Deus. E ele diz assim: nós morremos para a lei, para pertencermos a Cristo. E é porque Cristo ressuscitou dentre os mortos que nós podemos dar frutos no reino de Deus. É por causa da ressurreição de Jesus que nós damos frutos para Deus. Porque quando Jesus morre e ressuscita, Ele nos concede dons. E esses dons nos capacitam a produzir frutos para o reino de Deus. É por causa desses dons que Deus nos deu, que a gente prega, que a gente canta, que a gente louva, que a gente visita, que a gente faz a obra do Senhor e nos tornamos instrumentos para dar frutos para o reino de Deus. E essa igreja é o cumprimento desse texto, porque nós somos frutos da ressurreição de Jesus. Jesus venceu a morte e por causa disso nós podemos ouvir o Evangelho, crer. E o que é que vai acontecer se nós cremos? Romanos 10, verso 9. Para terminarmos. E agora chegamos no topo da experiência cristã, quando Paulo diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Irmãos, isso é maravilhoso. E a Bíblia pede para você fazer duas coisas: confessar Jesus Cristo como Senhor na tua boca, como fruto de alguém que crê dentro do fundo do seu coração. E se você crê do fundo do teu coração que Jesus venceu a morte, e se você confessa a Ele como teu Senhor, o resultado disso é vida eterna, é salvação para você. Essa noite, irmãos, nós celebramos o maior acontecimento da história da humanidade. E nós temos esperança que ninguém pode tirar de nós. Como disse um pastor de quem eu gosto muito: nem a morte mais me mata, porque eu estou em Cristo. E Jesus vence a morte, irmãos, para a gente não se acovardar diante da vida. Porque se a gente tiver que enfrentar a morte, eu creio que não deve ser muito gostoso morrer, mas tem solução para a morte. Então, irmãos, vamos pregar o Evangelho sem se preocupar com a própria vida. Vamos viver o Evangelho sem se preocupar com a própria vida. Porque se a gente morrer pregando o Evangelho, irmãos, não tem problema. Porque para a morte tem solução. E a solução de Deus para a morte é a vida eterna em Jesus nosso Senhor. E é uma vida que não tem morte, que não acaba nunca mais. Alegria perfeita, saúde perfeita, paz perfeita, amor perfeito para todo sempre. Mas para você chegar lá, você tem que ressuscitar aqui. Se você está morto ou morta em delitos e pecados, maldades, mentiras, prostituições, idolatrias, corrupções em relação ao dinheiro, em relação a tantas coisas que o mundo oferece, se você está morto ou morta nesses pecados, o chamado de Jesus para você hoje é igual Ele fez para Lázaro: sai para fora, sai para a vida e abandona o caminho do mal e se torne membro daquela igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Eu gostaria de saber essa noite se tem alguém que precisa tomar a decisão ao lado de Jesus e confessar o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Existe alguém aqui que não é adventista ainda e precisa tomar a decisão pelo batismo? Existe alguém? Deixa eu ver as mãos. Existe mais alguém que precisa tomar essa decisão essa noite? Que ainda não é membro ou membro batizado da igreja? Eu não vou apelar, brigar, fazer nada. Mas saiba, se você precisa tomar essa decisão, corra para Jesus, creia de todo o coração e confie, porque Jesus é a tua única esperança. Então nós vamos terminar esse culto nos entregando nas mãos de Jesus para a salvação. E eu queria fazer uma outra pergunta: quem aqui essa noite confessa Jesus como seu Senhor? Levanta suas mãos aí. Se você confessa com a sua boca e crê de todo o coração, você tem a salvação em Jesus. Vamos nos colocar em pé e vamos terminar em oração. Deus eterno, bendito e maravilhoso, no nome de Jesus Cristo, nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor, meu Pai. Muitas vezes, Deus, nós somos servos ingratos do Senhor Jesus. Nós pecamos, nós erramos, nós negligenciamos o bem e às vezes fazemos o mal. Mas pela graça de Jesus, pela ressurreição de Jesus, nós te pedimos perdão e salvação, Pai. Que a sua graça se cumpra na nossa história e que o Senhor um dia nos leve para vivermos para sempre com aquele que ressuscitou dentre os mortos, Pai. Que Jesus seja o nosso Senhor e o nosso Salvador, hoje e para sempre. Nós nos entregamos, Pai, nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.